Não, o que eu estava. Boa tarde a todos. O que eu estava explicando para Dona Sônia, e até é um estudo que eu venho fazendo já há algum tempo, a gente tem uma série de civilizações altamente evoluídas que estão nos ajudando aqui no projeto, mas na verdade é que o nosso sistema solar, a nossa galáxia, ela está passando por uma parte do universo extremamente evoluída, o universo de Maramayan, que é o universo que a gente vive. Então, essas civilizações, ou hiperfísicas ou físicas, elas estão nos ajudando. E esse trabalho de ajuda implica muitas vezes em nascerem aqui entre nós, que é um processo complicado, botar esse pessoal para nascer, a própria entidade que incorporou no Pedro hoje falou sobre essa dificuldade, o trabalho que dá e a gente fica, não é? Pois bem, então, quando eles passam esse período aqui encarnados, com o objetivo de fazer a missão deles, eles se perdem, porque esse nosso corpo aqui é muito complicado de você manter uma conexão com a parte espiritual. É preciso muita força de vontade espiritual. E, naturalmente, muitos deles, ao desencarnarem, ficam à deriva, como se chama. E quando a gente chega aqui, eu tenho percebido isso através das palestras da Amazofia que eu dou aqui e dos resgates que eu faço, que a gente junta isso. E no caso do Aldir, ele faz parte, segundo a gente já estudou, um grupo, uma civilização, uma raça muito forte chamada Viseatmões, que eles são completamente bélicos. Eles fazem a proteção desse projeto Terra. Eles têm naves de uma tecnologia absurda, como também trabalham com naves extremamente simples, porque eles vão precisar dessas naves na hora da transição mais braba, digamos assim, porque os grupos que estão aqui utilizam naves muito simples para se locomoverem. Então, eles, Viseatmões, precisam ter essas naves simples, que são naves que navegam fora dos meridianos. Porque qualquer nave sofisticada para andar no universo, para andar no cosmos, só trabalha com meridianos, com códigos. É como se fossem veleiros, aqueles veleiros antigos que a gente tinha. Eles pegam o vento correto e o vento leva elas. Pois bem, aí a gente descobriu que o Aldir, provavelmente, muito provavelmente, pertence a essa raça de Viseatmões, que também, como todas as pessoas que vêm nos ajudar, acabam não acordando, não tem jeito, o cara não desperta, não entra para entender o que está acontecendo. E então juntou um grupo deles enorme. Quando a gente fala grupo, a gente fala, gente, de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de seres desencarnados que precisam, como o universo trabalha com frequências, quando eu estou aqui, como hoje, né, junta a frequência que eu estou com a frequência do Aldir, com a frequência dela, com a frequência da Mayara, da Dona Sônia, com a Mayara, essa junção de frequências gera um campo específico para eles poderem fazer esses resgates. Eles abrem portais, aí a nave vem, eu senti uma nave, eu não vejo. Pedro vê, por exemplo, eu vi uma nave, eu senti que tem uma nave grande aqui. E essa semana, especificamente, aconteceu uma coisa interessante em relação a esse resgate. Na quarta-feira, através de três médiuns que eu conheci, que me procuraram via as palestras que eu dou aqui, eles são guardiões do terceiro. O comando de guardiões da Terra, de Gaia, tem um grupo de guardiões que Gaia usa, o planeta usa para ajudá-la na proteção. Eles pertencem ao terceiro grupo. Ele me procurou e falou: PC, você quer conhecer Gaia? Eu falei: pô, adoraria. Aí eu fiquei em casa, entrei em meditação e foi uma experiência incrível. Mas aconteceu um negócio interessante. Durante o início do processo, um deles me disse: olha, está chegando uma nave no seu apartamento, em forma de pizza. E eles estão descendo. Eles disseram para mim que você já vai perceber a presença deles. E eu estava com os braços assim abertos, e é como se meu braço tivesse engessado. Aí eu sinto uns comandos sendo feitos. Aí ele foi me narrando: olha, eu tô vendo que os comandos, eles estão fazendo isso, isso, isso com você. Eles desceram com um laptopzinho pequeno e bababá, ok. Eles já trabalham com você há muito tempo, estão agradecendo esse trabalho que você faz na plataforma, esperam que você continue e vão continuar com você esses dias. Aí ontem, quem está aqui no Rio soube que teve um evento em Copacabana com uma frequência muito, muito forte, e que eu fui comunicado, quando começou o evento, um desses médicos entrou em contato comigo e falou: olha, a gente precisa trabalhar, precisa dar uma acalmada, nós conseguimos fazer uma cobertura com raio amarelo, que é a frequência do mestre Kutumi, e a gente vai fazer um trabalho para ajudar alguns resgates que estão acontecendo lá. Aí eu falei para eles: olha, eu estou sentindo a mesma sensação que eu senti na quarta-feira. Ele falou: olha, são os caras que estão aí de novo com você. Eles já estão com você desde quarta-feira aí, estão mexendo alguma coisa aí. E hoje, antes de eu ser chamado, eu sentia a presença deles de novo. Eu repito, eu não vejo, mas eu senti. E aí eles estão mexendo alguma coisa, que, claro, tem a ver com esse resgate de ontem, que eu até avisei a Sônia pelo WhatsApp, e tem a ver com o resgate de hoje, que eu acho importante. Não sei se eu estou falando o que eu deveria falar, mas eu acho importante que essa conexão de extraterrestres que estão fazendo esse trabalho aqui, e que a grande maioria é como nós aqui. A gente perde, a gente fica difuso. A gente precisa vir numa casa como essa, escutar de uma entidade, pedir para que a gente, sabe, se espiritualize, trabalhe o nosso... Eu tenho uma palestra pronta, que se eu for dar hoje aqui, ela fala exatamente sobre isso. A gente trabalhar o nosso cardíaco. Porque só através do cardíaco é que a gente vai conseguir gerar a frequência correta para que situações como essa, por exemplo, dos resgates aqui, sejam feitos. Faltou alguma coisa a falar? Mas eu vou cumprimentar para passar para a Mayara. Tá, eu estou assim, ó, mediadora. Então, deixa eu trazer que é importante. Quando eu estava aqui assistindo o Pai João, eles me desdobraram. Percebeu quando eles me desdobraram. Alguém deve ter percebido que eu dei uma... Então, eles me desdobraram e falaram comigo que teria mais um resgate. E que era para eu chamar o Adil e o PC, que seria um resgate grande, e a Mayara. Mas eu levantei e fui para lá, que eu fui tentar me conectar mais para ter certeza do que eu tinha que fazer. A Mayara foi atrás de mim. E eu me conectei com a Mayara, eu falei assim: Mayara, eles me deram uma direção. Eu não vou te falar o que é, mas eu vou pedir ao Pai que se conecte contigo e confirme essa direção. Aí a Mayara falou: não, eles estão mandando você chamar o Adil e o PC, que isso aí fica a teu livre-arbítrio. Se você quiser continuar o resgate, chama os dois, eles estão te apoiando. Só depende de você. Eu falei: vamos lá, os irmãos, a gente tem que resgatar. Então, vou, não tem problema, eu vou. Aí eu pedi a Mayara que chamasse o Adil e o PC. Eles foram para lá. Aí eu me conectei, me coloquei à disposição e pedi que todo o resgate fosse mostrado para a Mayara, que a Mayara sempre vê tudo e eles se comunicam com ela o tempo todo. E o que fosse importante também que mostrasse... Por que que tinha que chamar o Adil e qual a ligação do Adil com o PC? Por que que o PC está aqui e tem que chamar o Adil? Que mostrasse a importância disto e o que estava sendo realizado. Foi o que eu pedi. Então, a Mayara começou o resgate, os irmãos começaram a passar por mim e eles começaram a se comunicar e a mostrar tudo para a Mayara. Agora, vou passar para ela falar o que ela viu e a comunicação que foi feita. Depois passa para... Depois volta para ele. Estou com... Estou ficando igual o Pedro aqui. Bom, quando iniciou o resgate, o que foi me mostrado que eram espíritos que tinham conhecimento bélico muito avançado, que eram espíritos vindo de outros orbes que encarnaram aqui para ajudar a nossa humanidade nesse momento. Encarnaram bem antes, já para uma preparação para esse momento. Só que quando mergulharam na carne, esqueceram o que vieram fazer e, pela inteligência ser um pouco maior que a nossa, acabou nascendo o sentimento de poder e soberba. E esses espíritos, enquanto na carne, são a favor da guerra, do conflito, da resolução de conflitos através de guerra e a busca pelo poder. E quando desencarnam ainda com a inconsciência de quem realmente são, continuam com essa mesma vontade. E hoje foi feito um grande resgate dessa raça. Eu não consegui ver o formato físico deles, porque me disseram que eles não estavam no formato da raça, mas estavam deformados pelas escolhas. Me falaram que também não foi toda a raça deles que está aqui, que foi resgatada. Há deles encarnados, há deles também desencarnados, mas que ainda têm chance aqui na Terra. Falaram que seu Adil é da mesma raça deles e que muitos deles seguem a seu Adil. Então, o fato dele estar fazendo novas escolhas hoje está influenciando muito na mudança desses outros. Eu vi a nave, que é exatamente da forma que o PC descreveu. É uma nave que ela está sempre presente aqui nos resgates. É uma nave que ela leva irmãos daqui para outros orbes, seja extraterrestres ou não. Ela leva para outros orbes. Não é uma nave que ela é comandada mentalmente por seres mais elevados. É uma nave imensa, imensa, formato de pizza, que toda vez que eu sinto a presença dela aqui, eu sei que vai ter resgate, e o resgate vai ser grande. O PC é um canal entre esses resgates de irmão de outros orbes, é um contrato que ele tem, junto com todos os trabalhadores envolvidos nesse trabalho de resgate. A dona Sônia pediu para eu me conectar e ver quem estava à frente desse trabalho, e eles me mostraram muitos quens, que os trabalhadores são muitos, tanto aqui na Terra, que organiza todos esses resgates, como médicos do espaço, que cuidam desses espíritos, cientistas da luz, e mostrou também que era Metatron que está à frente do serviço de resgate aqui na Terra. Ele está no comando da retirada desses irmãos aqui nesse momento de transição. E logo depois começou um outro resgate, que foi junto, não teve nem pausa, que foi uma continuação dos resgates que deveriam ter sido feitos no sábado, que por algum motivo não ocorreu, mas que ocorreu hoje. Que também foram muitos irmãos que perderam a oportunidade de encarnar aqui, já foram enviados para outros orbes. Inclusive, Metatron se comunicou falando que eu tenho uma ligação forte com ele, porque ele criou meu espírito. Então, que isso facilita para os resgates. Que facilita muito. E que é importante a presença do Adil nos resgate com essa raça, porque, de uma certa forma, Adil já liderou eles. E muitos deles, a mudança de atitude do Adil está influenciando eles para que eles venham. Então, é necessário que Adil continue nessa postura de mudança, mudar essa visão dele. Foi inclusive ver as orientações que a Mayara passou para o Adil, vieram através da Mayara, ela conversou em particular com ele ali, passou as orientações. E o PC, pelo E pelo que foi colocado, que muitos irmãos que foram resgatados, eles vieram durante a Revolução Industrial, que eles vieram nessa fase da Revolução Industrial, porque eles vieram trazer tecnologia e acabaram, pelo que ela colocou. É. E foi orientado que o PC viu, ele sentiu a orientação que veio para ele, sobre a questão do que ele fez a colocação desses irmãos, né, da questão do resgate, que muitos deles participaram da Segunda Guerra. Existe um livro chamado Desencarnes Coletivos, do Jerônimo Mendonça, que já desencarnou há muito tempo. Ele passou o resto da vida dele numa maca. Ele viajava de Kombi pelo Brasil inteiro, era muito amigo de Chico Xavier, vivia lá com Chico. E eu me lembro que tem uma história dele com o Chico fantástica, que ele chega na casa do Chico em Uberaba, ou ainda era em Pedro Leopoldo, completamente ensanguentado. O Chico: "Ih, gente, chegou a Rosa aqui para conversar com a gente. Vem cá, Jerônimo, vem cá." Aí diz que Chico só botou a mão assim na área do estômago dele, enfim, passou tudo, ficou tudo bom. Trocaram de roupa e ele foi embora. Esse livro, ele narra, por exemplo, que o terremoto que teve no Haiti há uns 10, 15 anos atrás, onde também morreu uma brasileira famosa da ONU, a 99,9% dos espíritos que estavam lá e desencarnaram eram de ex-oficiais da SS nazista, que foram colocados ali para uma segunda oportunidade, e todos eram negros ali, mas não aprenderam a lição e acabaram sendo, devem estar continuando a sua evolução. Mas o que eu acho interessante disso tudo é o seguinte: eu fui intuído essa semana, porque eu estou sentindo que, à medida que eu vou me aprofundando nos estudos da Amazofia, eu vou sendo muito intuído. Ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E essa semana eu fui intuído a mandar um WhatsApp para a Sabrina e um para o Pedro, com o mesmo tema. São vários temas que eles estão me instruindo. Aí, claro, os dois tendo essa intenção, eles divulgam para quem eles acharem que deve. E eles explicam principalmente o seguinte: no campo físico, na dimensão física, na dimensão material, o que existe de civilizações, de humanidades, de seres, de raças, é um negócio incomensurável, gente. Você tem raças que são, por exemplo, minha mulher estava essa semana, disse: "Ah, veio uma paciente aqui no consultório e tinha um ser de 3 metros de altura com a cara de leão e um corpo de homem." É isso mesmo, gente. Quem aqui é médium e vê essas coisas todas, é isso mesmo. A França está chegando aqui, ela trabalha muito bem a Umbanda. A Umbanda tem figuras consagradíssimas no nosso folclore, que nos ajudam muito. São todos intraterrenos ou extraterrenos que assumem formas para poder nos ajudar nessa evolução. Entendeu? O mais importante é o seguinte: esse centro espiritualista aqui, a Casa Plataforma, ele está seguindo um caminho, na minha intuição, que diz o seguinte: vai chegar um determinado momento que o Pedro ou algum outro médium vai incorporar aqui, olhar um de vocês, como aconteceu hoje, mas de repente a mensagem vai ser o seguinte: olha, pegue um ônibus, vá para Lumiar, fique lá naquela rua tal, tal, tal, até o dia tal, que lá você vai ser contactado. É o que vai acontecer. As mensagens aqui vão começar a serem diferentes. Eles vão começar a trabalhar com códigos, vão começar a trabalhar com áreas do meridianos que precisa, porque, eu repito, sem os meridianos não tem mediunidade funcionando aqui nesse planeta, nem em planeta nenhum. É preciso o meridiano para eles trabalharem. São campos de frequência que eles trabalham maravilhosamente bem. Eu estou vendo que tem uma criança aí, né? Cadê o neném? Qual é a idade do neném? 4. Que coisa linda, depois eu quero conhecê-lo. Porque uma criança de 4 anos que entra num centro espiritualista desse e fica brincando, com certeza tem uma mediunidade muito forte. Senão eu estava chorando aqui. Mas, enfim, complementando ao que a dona Sônia está explicando, esse trabalho que é feito aqui de resgate é um trabalho importantíssimo, gente. E vocês nos ajudam muito, porque vocês trazem... a frequência, eu sempre repito isso, nós geramos a frequência necessária para que determinado resgate seja feito, para que determinada cura seja feita. Aqui o Pedro já citou isso várias vezes, está cheio de intraterrenos aqui, pequenininhos, com aquelas máquinas, aí eles vão, botam um chapéu num, botam uma tipóia no outro, botam um aparelhinho aqui do lado no outro. Aí a pessoa não sabe, porque aquele aparelho é invisível, leva o aparelho para casa, daí a 4, 5, 6 semanas aquele aparelho gera alguma coisa naquela família. Entendeu? Lembrando que nós temos a nossa família espacial, que é a que vale, e temos a nossa família aqui no planeta, que é completamente diferente. Eles nos explicam isso, é bem interessante. Mas, enfim, resumindo aqui o quórum da dona Sônia e da Mayara, esse trabalho que a gente fez, e o seu Aldir também está participando como representante dessa raça, da linhagem dela, que são os Viziatmões, que vão nos ajudar muito. Quando vocês verem um Viziatmon, não brinquem com ele, porque eles não são de brincadeira. E engraçado que outro dia eu estava participando, já tem uns 2 meses isso, 3 meses, de uma palestra no Clube Militar, lá na cidade. Aí me deram a bobeira de dizer se eu podia falar, eu falei. Eu falei, aqui, ó, vocês que são militares, mas do Exército, aprenda uma coisa, ET não usa a linhagem do Exército nem da Aeronáutica. Todos os códigos de ETs, a grande maioria é tudo Marinha. Eles trabalham com aqueles códigos da Marinha, que para eles é fantástico navegação. Pra você terem uma ideia, aquelas naves, tipo do tamanho do estado de São Paulo, do tamanho do... BH com Mato Grosso junto, são naves monstruosas. Tem um poema que eu vou trazer para vocês numa outra palestra, é lindo. O comandante da nave chega e fala assim, tipo, ó, tu bela nave, aqui volto. Ele fez a missão, esse fez a missão, desencarnou, mas desencarnou numa boa. Aí ele vai para a nave dele e ele, com o coração dele, gente, ele comanda a nave. A nave gera uma espécie de uns flaps assim, com vibrações. Aquelas vibrações têm a mesma frequência da vibração daquele meridiano. Aí ele fala, na mente dele, meridiano não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Cadê Michele? Está aí, né? Meridiano não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, meridiano não sei o que. Aí as naves começam a vibrar aquilo e a própria vibração é que leva aquelas naves monstruosas a velocidades inimagináveis. Tem velocidade no campo etérico, tem velocidade no campo mental e tem velocidade acima do campo mental. Entendeu? São naves assim fantásticas. Essas que estão nos ajudando aqui, são... Eu me lembro que a que eu vi agora é tipo... Quem tem a idade que eu tenho, 67 anos, a gente, quando era criança, brincava com... uma espécie de um peão, que era um negócio redondo assim, você fazia assim e o peão ficava girando, né? Aquilo dava corda no peão. Eu vi uma nave parecida com essa. Não, é peão mesmo. Né? Você fazia assim no chão, aí ficava girando, aí você ficava, ó, que legal. Colorido, bem colorido. Aqui eu via mais ou menos com um orifício aberto assim, tipo essa luz aqui, e como se fossem coisas de... como se fossem fios de cabelo... Foi, é o que eu falei. Foi. Foi a primeira vez que eu vi. E foi impressionante isso, porque foi a primeira vez que eu vi. Mas o médium que trabalhou comigo quarta-feira, o Matheus, ele me falou, PC, eles estão te dizendo para você ir com calma, porque você vai começar a ver uma opção de coisa. Primeiro no teu campo mental, porque o meu campo mental está muito escurecido, porque eu estou longe... de ter me espiritualizado com o nível que eu quero me espiritualizar, a nível de conhecimento. Mas eu acho que eu estou no caminho certo, porque quando eu vim aqui na plataforma, eu me desvirtuo completamente naquela cantina ali, porque as gloseimas que servem ali são deliciosas. Mas, enfim. Eu queria que você falasse falasse disso, da nave, do pessoal que foi mostrado, que você sentiu que era o pessoal que participou também da Segunda Guerra. Sim, sim. É. Que foram resgatados hoje. Exatamente. Vamos, então, retomar o ponto principal aqui. Com o Adir, a gente juntou Viziatmons, que estavam desencarnados, e esses outros militares também, que fizeram parte dessa situação que eles viveram na Segunda Guerra Mundial e que estavam sendo resgatados também, porque esse pessoal desencarna e fica perene aí, sem rumo nem beira, até encontrar uma situação de frequência como essa que a gente tem aqui e que gera esse tipo de resgate. Dona Sônia. Bom, agora ele finalizou com o que eu queria. Mas foi boa a explicação que ele deu, que a gente aprendeu mais, né, Maiana? Gente, foi um resgate intenso. Olha, eu não tenho ideia de quantos, mas que foi demorado. E foi muito intenso esse resgate. E foi muito bom, porque, inclusive, eles me energizaram. Ficaram me energizando para eu não sentir tanto. E eu fiquei muito feliz, porque... É, a gente, hoje, fazer resgates grandes, né? E eu me sinto bem, eu fico feliz de ajudar. Hoje eu estava conversando isso com meu marido de manhã, que eu estava dizendo para ele. Os encarnados, a gente sai para levar alimento para eles, roupa, cobertor, a gente está vendo ali e está levando. E tem muita gente fazendo, não é só a gente. A gente chega lá, como ontem, tinha locais que a gente não parava, porque o pessoal já tinha sido atendido, já tinha passado outros, e a gente foi para o local que ninguém passou. E eu achei assim... aí eu comentei porque eu falei assim para o meu marido... quando a gente vai para esse trabalho, a gente tem que ir com uma mentalidade que a gente tem que atender principalmente os irmãos desencarnados, porque poucos estão fazendo esse trabalho de atender os irmãos desencarnados. Porque vai todo mundo fixado, concentrado, direcionado para alimento, é roupa, é cobertor. Não é que a gente não tenha que levar, a gente vai fazer os dois lados. Mas temos que ir concentrado também nos irmãos desencarnados. Porque eu estava comentando, eles são a maioria aqui. São a maioria. Então, a quantidade que tem desencarnados ali, naqueles muito locais onde tem irmão encarnado, às vezes é o dobro ou o triplo. Eles são a maioria. E a gente tem que estar com essa visão de que nós temos que ir pensando nos irmãos desencarnados, fazendo uma ação. Milhões, mas eu estou falando assim, o número deles é muito maior que o que de encarnados. Milhões. Geralmente são 8 desencarnados para 1 encarnado, a proporção. Então, a gente vai para fazer o trabalho, atender os irmãos encarnados, levar alimento, levar roupa, levar cobertor, como a gente levou material de higiene pessoal, levou tudo. Ainda tem um irmãozinho que sempre que vai com a gente, que é o Henrique, compra as caixas de paçoquinha, leva paçoquinha para dar de sobremesa para os irmãos. Aí ele sempre leva 3-4 caixas de paçoquinha. E a gente acaba pegando paçoquinha dele também para comer, porque a gente precisa do açúcar. Então, o Henrique leva as paçoquinhas. E ele sempre vai com o filho. Vai, o filho dele vai sempre. Eles vão, ele bota material no carro dele e eles acompanham a gente. Então, gente, aí a gente tem que ir nessa visão. Porque aqueles irmãos precisam. Então, quando eu saio daqui com o pessoal, eu me preparo muito para os resgates. Eu vou me ligada, eu nem saio do carro. Fica sempre alguém atrás de mim, atrás comigo, que eu fico ligada nos irmãos que precisam ser resgatados. E a gente tem que melhorar essa qualidade do trabalho, porque são poucos os que estão fazendo isto. A gente conta nos dedos. Poucos os que estão. A maior parte do pessoal está indo assim, tá, vão levar. E a gente tem que pensar nisso, nesses irmãos que precisam e que a gente não vê. A gente não vê. Eu não vejo eles, eu sinto. Às vezes, teve até uma irmãzinha que tava, que comentou, nossa, ela está... ela deve estar sentindo dor. Não, eu não sinto dor nenhuma, não sinto nada. A minha expressão não é minha, é deles. Sabe? Às vezes é a dor deles que vocês estão vendo impressa em mim. Às vezes, quando sai até um gemido, não é eu que... Eu tento segurar de todas as formas, mas às vezes... Vem um grupo tão sofrido que eu não consigo segurar, que sai um ai. Mas eu não estou sentindo dor, gente, não estou sentindo nada. E ontem, foi ontem, eu fiz a sessão com a Vanessa, e foi muito importante, que me veio, esclareceu mais ainda por que que eu vim preparada para esses resgates, me trouxe mais esclarecimento. Eu, meu espírito, escolheu abandonar o corpo, eu abandonei o meu corpo. Eu abri mão do meu corpo, eu não tenho corpo lá. Eu abri mão para fazer este trabalho. Por isso que não acha. Ela já, a Vanessa já procurou, já mandou, cadê teu corpo? Eu não enxergo meu corpo. Eu falei, eu só vejo luz, só vejo luz. E ela foi procurar. E ela disse assim, a informação que veio é que você desmaterializou, tipo assim, você... Mandou o teu corpo, entregou para a fonte. Porque, sabe, mandou para a fonte. Porque, não, o corpo que ela está falando não é o corpo. É o corpo. Então, não estou falando do corpo astral. Então. Original. Porque eu não quero estar apegada àquele corpo. Eu não quero. Foi o que ela me explicou ontem. Você não quer ficar apegada àquele corpo. Então, você abriu mão dele. Porque quando eu abro mão do corpo, eu tenho mais condição de fazer esse trabalho. É uma escolha. Então, eu escolhi fazer isso. Tá? É uma forma de evoluir? É. Você pode manter teu corpo, como você pode não manter. Eu estou evoluindo do mesmo jeito. É uma outra forma de evoluir. Né? Mas eu escolhi que é para fazer isso que eu estou fazendo aqui. Sabe? Foi uma escolha que eu fiz para que eu pudesse fazer esse trabalho. E eu sinto essa necessidade. Eu, quando tenho esse dia de trabalho, eu me preparo. E vou, gente, eu vou com muita satisfação, eu vou com muita alegria, eu vou com boa vontade. Eu olho para o pai e digo assim, pai, eu não quero... Eu acho que eu sou tão desapegada ao corpo que todo mundo me acha relaxada, porque eu não me cuido muito. Eu cuido da minha pele, cuido de tudo, mas eu não estou preocupada muito com beleza. Então, eu me cuido, eu cuido da minha alimentação. Minha alimentação é muito legume, verdura, fruta, sabe? É muito suco, eu quase não bebo, raramente bebo refrigerante, é muita água, é suco. Então, eu procuro ter uma alimentação bem saudável. Não como carne, então minha alimentação é assim, é muito legume, é muita verdura, e isso foi desde criança, não é agora. Desde criança sempre tive uma alimentação muito saudável. Carne vermelha eu raramente comia, ainda comia frango, peixe, agora frango e peixe aboli totalmente. Carne vermelha foi muitos anos da minha vida sem comer. Então, gente, eu sinto que eu vim para fazer isso. Isso é muito forte dentro de mim. E eu coloco que eu vim para servir meus irmãos, para ajudar. Então, quando eu vou e eu me coloco aqui, eu me coloco com tanta boa vontade, com tanta, assim, com tanto carinho, tanto amor pelos irmãos, que eu não sinto nada. E Deus é tão, tão bondoso comigo que eu mesmo digo, eu não sei o que é dor. Eu não sei o que é dor física, eu não sinto dor. Eu não sei o que é dor de cabeça. Sabe? Eu não sei o que é uma dor de estômago. Eu não sei o que é dor. Gente, até pra, no meu parto, para ter filho, eu entrei em trabalho de parto e até hoje não sei o que é dor de parto. Sabe? É, eu não sei o que é dor, porque eu vim preparada para isto. Tanto que eu falo aqui, né? Eu digo para todo mundo, gente, eu não sei. Às vezes o pessoal diz, ah, tô com dor de cabeça, eu não sei. Gente, eu não sei o que é dor. Então, eu agradeço a Deus, porque eu não sinto dor. E quando a expressão que vocês veem em mim não é minha, é o sofrimento dos irmãos. Então, quando olhar para mim, não me veja sentindo dor, porque eu não sei o que é dor. Mas pense nesses irmãos, vocês vão estar vendo a dor dele em mim. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar. É, uma coisa interessante para ilustrar isso que a gente está falando aqui sobre esse processo de transição planetária. Eu sempre me inculquei ao assistir nas redes sociais, em algum programa, alguma coisa, a questão das abduções. Aí eu procurei estudar, até que um dia eu assisti uma palestra da Masofia em que falou uma coisa que me deu uma clarividência muito boa sobre isso, que é o seguinte. Existiu um cientista americano-canadense, no século passado, anos 60 mais ou menos. Ele, através da NASA, ele descobriu que muitas mulheres americanas e canadenses estavam tendo a seguinte situação. Elas, sintomas de gravidez, iam no médico, estavam grávidas, 4 meses depois a criança desaparecia, e o aparelho delas, reprodutor, estava completamente intacto. Elas não tiveram qualquer relação com ninguém. Blá, blá, blá. Um grupo enorme de mulheres americanas e canadenses. Esse médico pegou todas elas. Ele era médico, acho que psicólogo também, fazia hipnose. Ele foi fazendo um trabalho, Ele descobriu uma coisa que é interessantíssima. Isso está, inclusive, registrado lá nos Estados Unidos, no Canadá, nas universidades, enfim, nos órgãos devidos. Como eu expliquei, nós estamos atravessando não só o nosso planeta, o sistema solar, a nossa galáxia, está atravessando áreas de fótons, de energia, de frequências muito, muito evoluídas. Povos extremamente evoluídos que estão não só no campo físico, na dimensão física, como na dimensão hiperfísica. E o que eles fazem para nos ajudar? Eles pegam essas mulheres, ao elas encarnarem, eles explicam a elas, você vai encarnar para fazer isso. Aí eles pegam aquele feto com 4 meses, aquele feto é gerado posteriormente em uma outra mulher, uma criança extremamente azul e extremamente evoluída. Por quê? Porque se eles não fizessem isso, nós que estamos aqui nessa sala já estaríamos desencarnados há muito tempo, porque nós não estamos acompanhando a frequência do planeta Terra. Nós não estamos acompanhando a frequência de Urântia, não estamos acompanhando a frequência de Gaia, como vocês quiserem chamar o planeta. Então, o que acontece? Eles estão, olha como eles nos ajudam, eles estão criando crianças, pode ter uma aqui nessa sala com 4 anos, cuja frequência que ela gera, espero que sim, né? Cuja frequência que ela gera é tão forte, é tão importante, que o resto da raça que está encarnada aqui não desencarna. Olha que loucura, gente. Que informação que está. Tem órgãos oficiais de governos europeus e americanos que sabem disso. Isso não é. Isso está em estudo. Você vai no Google, você pesquisa, tem lá isso, essa informação. Então, eu queria acrescentar esse dado que eu acho importantíssimo. A maneira que eles estão nos ajudando. Ah, porque o fulano foi abduzido e torturaram ele, fizeram isso, fizeram aquilo. Não fizeram isso, fizeram aquilo. Eles sabem o que eles estavam fazendo. Eles têm consciência de que essa turma é muito evoluída, gente. Eles fazem com a gente o que eles querem, do jeito que eles querem. Agora, se a gente trabalha uma frequência do medo, da inveja, da ignorância, da ganância, do ego, da vaidade, da maledicência, claro que os seres evoluídos que trabalham essas frequências vão fazer o que com a gente? A mesma coisa. botam chips, tiram chips, renovam chips. Eles pegam um camarada, por exemplo, que tem uma frequência de raiva várias encarnações. Aí na última encarnação dele o cara melhorou um pouquinho, eles vão lá, botam um chip no cara para o cara voltar e ficar com a mesma raiva. Porque para eles é interessante, gente. Gera ectoplasma para eles, sem ectoplasma. Aí ele, mas vieram aqui para o planeta Terra para buscar ouro, buscar cobre. Que nada, esse cara acha um cobre, ouro, isso em qualquer lugar do universo. Mas ectoplasma, do jeito que tem aqui nesse planeta, que aqui é uma escola de deuses, olha o nível de ectoplasma que tem aqui. Todo mundo aqui nessa sala é Deus. Qualquer um aqui nessa sala é Deus. Isso o cara 2000 anos atrás esteve aqui e falou. Vós sois deuses e não sabeis. Entendeu? Dona Sônia. Pronto, terminei. Pronto, já. Não, obrigado.